Bom, 9-2-4, passando Duna, complete aproximação, torre no noite decimalmente. 8-6, obrigado. Passaria do 2260, decolada azul 3, chame controle de frequência 119935. 119935, grau direita, bom dia. Ele passaria do 2230, Arborelepa. 2230, contato radar na decolagem, se mantém o nível 200 e sai da árvore. 200 na Arborelepa, 2230. Estamos 0, vento 110 graus, 12 nós, QNH 10, 11. 7 DB pouso, voo 1924. Voo 1806, boa tarde. Tem informação de São Paulo? 1806, copinha? Copinha, 1806. Aeromeia Aracaju, autorizado 320, Golf 677. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, Sagapuca, Jamo. Controle 1-9-5, transponder 5-4-7-5. Por favor, confirma a saída. É Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Jamo, 806, protegimento correto, chama para o pushback, Paraná. Para o pushback, Paraná. 1754, tá pronto? Afirma. Autorizado, chama ataque. Autorizado, pushback, Paraná, 1754. Azul 4089, na escuta? Na próxima cópia, atualizado, Vitória 380, Upper Whisk 50. Decola da 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Eudes. Controle 11935, transponder 5464. Submantém o nível 310, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545, poderia confirmar o decimal da secundária? 126, decimal 85. 2685, alterno. Muito obrigado pela atenção, boa tarde e bom trabalho. Boa tarde, homem. No solo azul 7, vive piso pela direita, chame solo, frequência 1219. Resultado 924. Paulo Salvador. Boa tarde, voo 924, boa noite. 924, confirmando, chamou o solo? Chamamos, sim, esperamos agora. 924, prossegue táxi Alfa, reportando Santa Juliette. Alfa, reportando Santa Juliette, voo 924. Via Pátio Índia e Alfa no ponto de espera, chama torno 86 no 754. Os quatro da passagem ao banho da companhia, após prossegue Juliette para o 01. Passagem ao Boeing, após Juliette para o 01, no voo 924. Salvador é o voo 806. O 924 apenas para confirmar Juliette para o 01. Ok, confirmado. O 806 no 7, prossiga. Confira o nível autorizado para o 806. 230. Sim, senhora, 230, obrigado. O 806. Ativa esse vermelho e branco aqui em cima da caixa d'água. Isso era provisório ou era ficar fixo agora? Era um provisório permanente. Era ainda tão difícil, né? Já, sim. Uns 4 anos, mais ou menos. É, né? Rio do 2230, submantém o nível 200. Chame Centro Recife no 260, alternando no 1288. 260-2288, graças a Deus, até a volta do 2-3-0. Até, bom voo. 754, decola os 23, controle 1935, agora bom voo. 1935, ligado. 54. Dona 754, contato radar, me mantenho nível 390, saída PUCA. Mantendo. É possível a gente manter 2.000 pés e fazer essa saída visual aqui após acender? Subida na 754. Quem vai manter 2.000, obrigado. Autorizado, Sam Tax. Informação, papá. O CNM 305, boa tarde. Acione identificação, autorizado chegar da MAN. Desse mantenha o nível 050. O ajuste no 09. Ok, a MAN 050, ajuste no 09. Boa tarde, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 091, 6320. Afirmativo. CNM 320, VoIPAP da presente. Diga. Na 754, submantém o nível 390. Aguarde. O gol no 806 no 7 já terminou o push? Está concluindo, mas pode autorizar o azul aí, sem problema não. Ok, o azul é no 3, ok? Então o azul 4089 livre push, será? Chame táxi. 600 Natal, nível 370, copia? Autorizado Natal 370 via Upsul 1-0, decola da pista 1-0, com curva esquerda, Fucas e pá saída. Controle opera em 19 decimal 35, aciona 5514, cotejo. Correto, quando pronto, chama em posicionamento. NER 6315, reduzir para 2509. 2509, NER 6315. Critério, 6320. É. 54, da presente voo em Campina Grande. Muito obrigado, obrigado pelo visual. Salvador, voo no 806, com o Campina Borda, e os olhos dele, com o Campina Borda, todos para o site. Feado no 806, aguardando o término do curso do azul, está autorizado o táxi até através do 06, informa o ajuste no 011. Após o mesmo, o senhor prossegue via pátio Indy Alpha e no ponto de espera, quando pronto, chama 1186 Torre. Na 5, redução para 2209. 2209, né? Autorizado via Indial, com espera chama torre 186, azul 4089, ajustado no 011. São Salvador, vontade do 94, autorização, Maceió. Autorizado, Maceió 350 via Perusque 58, decola 10 esquerda, Fuca transição Aru é a saída, o controle opera 11935, aciona 5513, Cotege. A 3566, aciona identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste na 011. 060, confirma ajuste. 10011. Ciente 3566, ajuste correto. Zona 754, Centro Recife, no 2545, alterna no 26, decimal 85. 2545, boa tarde, Zona 394, informação Papá, para o gate 5. Autorizado, Galeão 360 via Upper Zulu 10, inicialmente após conforme a rota do plano, decola 10 direita, saída da El Leda, após Leda voa bridge. Controle opera em 119 decimal 35, oceana 5515, Cotege. Autorizado 394, Galeão 360 via Upper Zulu 10, inicialmente após conforme plano. Decolada 10, não era curva direita da El Leda, Leda Brito. 119.35 ao controle, aciona 5515, voo no 394. Correto, quando pronto, soma e puxa acionamento no 05. Salvador é o Trip 5489, cliente da Quebec para autorização Vitória da Conquista. 5489, ainda não temos o plano. Assim que chegar no sistema, iremos autorizar. Para a Conquista, prepare a saída Arbor, Elefa e após direto Conquista. Depista na 0. 3065, descendo para 2000, reporta ali o centro. O ajuste 90 no Uno tem condições de reduzir para 190 nós, ao número 2 na aproximação. 699, 3011, canal 63. Trip 5489, Vitória da Conquista, autorizado 200, copia? Autorizado Conquista 200, conforme a rota do plano, decola 10, direita, saída Arbor, Elefa, após direto Conquista. Controle Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 5526, Cotege. Autorizado nível 200, conforme o plano de voo, após decolagem, vai curvar à direita, saída Arbor, direção Elefa. Camaral, controle após decolagem, 19.35. E o quadro responde ao 5.26, protegeu 5.25. Correto, Trip, quando pronto, chama em puxo de acionamento, confirmando parte 3. Afirmativo, parte 3, chama em puxo de acionamento. Decola aos 38, controle agora 1935, bom voo. Controle 199.35, bom dia, Azul, 4089. Controle Salvador, bom dia, Azul, 4489, passando 1400 na barra. Azul 4089, boa tarde, contato radar, se mantém o nível 380, vou em Leda da presente após Leda 8. 380, Leda, Leda 8, Azul 4. 4089. 806, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 109. P315, desse montanha 2000 pés, o ajuste na 0 no 1, reporte estabilizado no ILS X Rei da pista na 0. 2000, reporte estabilizado, minha 3. Todo Salvador, muito boa tarde. 35626, cliente da Quebec, passando ponto. 35626, acione identificação. Gente, eu tenho um tráfego da Oceané que já ingressou, tá 2 milhas do externo. Foi aceita liberar a pista via Charlie? Se ele passar o externo, eu libero lá, se resolver aqui. Então, um segundinho aqui. Gente, tá 1 milha do externo agora, o Oceané. Gente, 120 com 10 agora o vento. Oceané 6320, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Oceané 6320, livre pouso na 10, o vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, 0 no 0, Oceané 6320. Voo 1806, decola os 41, no controle agora 119.35, bom voo. 1935, voo 806. Ligou 1806, decolado na 6:50. Voo 1806, contato radar na decolagem, submantenha o nível 230, sai da PUCA. Sai da PUCA, 230, voo 1806. Estabilizado, Oceané 63, eu consigo. 3 e nós 5, passando Duna, complete aproximação, torre no noite, decimal 6, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Até. Controle 356-26. Prossiga 5626. Autorizaria a proa de pelo a partir da 3? Mantenha a bonf ainda guardando pelo, é o número 2 na Star Bonf.